Oi, você conhece o Daniel? Sim, você conhece o Daniel? Aquele que jogava futebol e que, infelizmente, foi assassinado. Você conhece Jesus? Sim, esse que deu sua própria vida, o seu sangue, para te resgatar do pecado. Esse que ressuscitou ao terceiro dia e está nos céus intercedendo pelos santos. Em qual desses dois você mais pensou hoje? De quem que você mais falou nos últimos dias para as outras pessoas? Com qual que você se empolga mais quando está falando? Você saberia discorrer mais e com mais propriedade sobre um ou sobre o outro? A salvação garantida por Cristo, você já tomou posse dela? Ou ainda está tentando ser salvo e perseverando? A vida de Cristo por você não foi suficiente. E Daniel, você sabe dele com mais propriedade do que essa insegurança quanto à obra de Cristo? Que tal rever algumas coisas das nossas vidas?